ponto nos dedos que apoia, aperta a mão. Anda com um cara, invade a tua paia. Fala pelas costas, se finge de coitado. Vai tá com... Se ligue, ele pode estar do seu lado. Pode ser amigo ou inimigo em forma de hiena. Rindo da tua cara, botando olho no teu trampo. Para, tô cansado de tipos de pessoa com duas caras. Eles não valem nada, nada. Por isso parto às vezes sozinho. Que mal acompanhado em recintos, cidades e baladas. Me desviando de vermes imundos. Sem conteúdo e burros, são burros, mas não me assustam. Tem mais nego pra te fazer cair do que te ajudar a levantar sua humildade. Respeite o próximo pra eles poder te respeitar. Fácil de entender, então siga essa dica. Os de sangue de verdade são aqueles que te apoiam nos momentos mais cabreiros da tua vida. É o agasalho mais quente que te abriga. Se tu necessita, tô aqui, meu parceria. Só colo com família, irmãos, somos todos irmãos. Se tu não pensar assim, me desculpa. Não tens obrigação e não tens mais a minha consideração. Tá bom, sigo o meu caminho. Às vezes tô sozinho, quase sempre estou em paz. Sempre assim, os que me entendem são minha gente, tudo da mesma vertente. Rua, arte, cultura, interessado me procura pra saber o que acontece. E se quiser me procurar, vou tá no mesmo lugar. RG é o meu lar. E se quiser me procurar, vou tá no mesmo lugar. RG é o meu lar, pode vir, só colar. Vou tá na rua, vou tá na rua, irmão. Só colar, chega, ei. Pouca sombra nos beats, ei. Rivo regional. Oh.